Saudações culturais a todos! Aqui quem fala é Raul de Barro Júnior. Hoje eu quero apresentar um programa, digamos, no clima de festa julina. É, pois estamos quase em julho. Vou divulgar um lugar muito especial. Trata-se de um espaço educativo cultural aqui na minha cidade do Rio de Janeiro. Chama-se Centro Cultural Oficina de Talentos, situado no bairro de Botafogo, precisamente a rua Camuirano, número 60. Pois bem, será promovida uma festa julina, o Arraiá do Bem-te-vi, no dia 5/7, a partir das 15 horas. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. O objetivo deste programa é também divulgar o tema musical composto e executado por mim para o evento, sendo destinada para quem recebeu o convite impresso ou por e-mail, constando a letra da música, que agora disponibilizo na íntegra, para que todos possam aprender a melodia e vir cantar conosco na festa. Ou ainda, para todos vocês ouvintes, vamos cantar juntos? Vamos lá, maestro? O Arraiá do Bem-te-vi. Ninguém quer poluir no Arraiá do Bem-te-vi. Não há fogueira, não tem poeira. Ninguém quer poluir. É muito grande o coração do Bem-te-vi. Serás bem-vindo, pode vir mesmo faltando um dentinho. Não se aveste nem um pouquinho pra dar aquele sorrisinho. Sorrisão no Arraiá do Bem-te-vi. Reina alegria pra vovó, o vovô, a mãezinha e o paizão. Pro Arraiá do Bem-te-vi, venha dançar nossa quadrilha numa forte união. Do Bem-te-vi, serás bem-vindo, pode vir, mesmo faltando um dentinho. Não se aveste nem um pouquinho pra dar aquele sorrisinho. O sorrisão no Arraiá do Bem-te-vi. Vem na alegria, a vovó, o vovô, a mãezinha e o paizão. Pro Arraiá do Bem-te-vi, venha dançar nossa quadrilha numa forte união. Ih, olha a cobra, é mentira. Olha a onça, é mentira. Olha o macaco fazendo xixi. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Olha a cobra, é mentira, olha a onça, é mentira, olha o macaco fazendo xixi. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Do Arraiá do Bem-te-vi, numa poeira, numa poeira, ninguém quer poluir. Thank you. E aí, gostaram? Ah, muito bom, né? Quem não sabia mais sobre os detalhes da festa que vai se realizar, por favor, envie um e-mail para oficinadetalentos@hotmail.com. Repetindo, oficinadetalentos@hotmail.com. Ou então disque para 21-2286-7982 para saber aqueles detalhezinhos, o que vai acontecer na festa. Tá ok? Então até a próxima. No arraia do MTV não há fogueira, não tem poeira, ninguém quer poluir. No arraia do MTV não há fogueira, não tem poeira, ninguém quer poluir. É muito grande o coração do MTV. Serás bem-vindo, pode vir mesmo faltando um dentinho. Não se aveste nem um pouquinho, pra dar aquele sorrisinho. O sorrisão do arraia do MTV reina alegria pra vovó, o vovô, a mãezinha e o paizão. Pro arraia do MTV venha dançar nossa quadrilha numa forte união.